É, irmão. É preciso perdoar 70 vezes 7. Maluco, aumenta o som que o novo júri ressurgiu. Tipo Fênix, a profecia se cumpriu. Sou 607, cuzão, eu não morri, eu tô aqui. Acabou o motivo que você tinha pra sorrir. Léo Inseto é meu nome, o guerrilheiro favelado. Cê tá ligado? Eu repudio os traíres e vanglorio quem tá do meu lado. Não sou freelancer, não sigo moda passageira. Eu tô na dianteira, sou rimador. Da ideologia é verdadeira e faço disso a minha religião. Caneta e papel na mão, comprou contra a cuzão. Será em vão, 70 vezes 7, consciência contra a desinformação. Não rotulo a minha escola, mas tô nisso há muito tempo. Quem saiu perdeu assento, se foi mais um estruturado pelo vento. Tipo assim, mais humilde aprendendo a viver, a proceder. Uma cabeça pra enriquecer, pra lutar contra os errados com protocolo de safado. Os manipuladores de semblante amarelado. Quanta ilusão, peguei minhas lembranças e sentei no velho banco. Esperei passar encanto, rei matando o rei foi um tanto. E descobri que nesse jogo de xadrez ninguém é santo. É, e aí? Veja no que eu me transformei. Foi bom pra mim, ladrão? Infelizmente pra você eu não sei. Sou eu na linha de frente, mas um herói combatente. O jogo agora é outro e quem tem medo é você. O rap é meu poder. Sua pobre não me atinge, seu boicote não vai me prender. Talvez o meu perdão pra você não seja nada. Então segure o tranco que agora é hora da virada. Quando a banca é forte, o jogo se mete. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 607, 60. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 607, 60. 70 vezes 7, pra quem sabe somar. Vai notar que o jogo da rima acaba de virar. Um, dois, sai da frente, tranca a rua, atrasa lá do seu tempo, foi marcado. A vida é estreita pra quem vive acuado. Já tentei te respeitar, sem defeito, mas quem respeita não levanta, suspeita. Então vem, entre limpos, pés, vem com fé, te olhar até. Pelas costas até, será melhor e até. Logo cai, na real, se rabiola pra que é mal. Falsidade vira efeito colateral. Situação representa isso, é bom, irmão, aperte a minha mão. Receba o nosso perdão, rega a cabeça, levante do chão. Deixe a da linha, pausa pra terapia. Sobe Zé, desce Maria, compromisso é simpatia. Agora corra maluco, suicida. Mente enlouquecida, qual será a sua próxima investida? O que te faz pensar que é indestrutível? Gladiador, invencível, é ilusão que você vive. É o que vai te derrubar, manipulador, rei da rima, dono do lugar. Construindo um castelo com as mãos que com o tempo vacila, cai no chão, já não tem medo dos que temiam. Liberdade para os que não tinham. 607, esse número pra você pode até estar acabado, mas tem um grande significado pra quem tá do nosso lado. E siga em frente, não me descuide, eu com serpente que pega o dicionário e põe debaixo do braço e faz todo mundo de palhaço. De rima ultrapassada, discursos decorados, derrubando os aliados. Sua cultura fast food foi longe demais pra nós. Os ideais de tempos atrás virou doença. Viver na pilantragem, agora é sua crença. Cai, levanta, vai, tropeça, sai do breu e agora teu. 70 vezes 7, 607, o apogeu. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 607, 60. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 607, 60. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7, família 607. Quando a banca é forte, o jogo se inverte. 70 vezes 7